rapaz. A culpa é de quem agora, rapaz? De Ricardo Moura e Rafael Moura, meu irmão. Isso é quatro empregadas, rapaz. Mil e uma noite escutando aquela fodinha. Are bum bum dum, are bum bum dinha. Are bum bum dum, are bum bum dinha. O líder nos 40 ladrão, sarrando nessa novinha. O líder nos 40 ladrão, sarrando nessa novinha. A rareha é a flauta que manda e comanda essa bunda maluca. A rareha é a flauta que manda e comanda essa bunda maluca. Are bum bum bum bum, are bum bum bum bum, are bum bum bum bum. Are bum bum bum bum, are bum bum bum bum bum bum bum. Ali Baba, Ali Baba, tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar. Vai. Ali Baba, Ali Baba, tu vai sentar, tu vai sentar. Vai. Are bum bum bum bum, are bum bum bum bum, are bum bum bum bum bum bum bum bum. Are bum bum bum bum, are bum bum bum bum. Are bum bum bum bum bum bum bum bum. Are bum bum bum bum, are bum bum bum bum, are bum bum bum bum bum bum bum. Are bum bum bum bum, are bum bum bum bum, are bum bum bum bum bum bum. Mil e uma noite escutando aquela flautinha. Are bum bum bum, are bum bum dinha. Are bum bum bum, are bum bum dinha. É o líder dos 40 ladrão, sarrando nessa novinha. É o líder dos 40 ladrão, sarrando nessa novinha. Dali Baba é a dança que manda e comanda essa bunda maluca. Dali Baba é a dança que manda. A dança o que, rapaz? A flauta? Que isso, rapaz? É a mesma coisa. Are bum bum bum bum, are bum bum bum, are bum bum bum bum bum bum. Are bum bum bum bum, are bum bum bum bum. Swinguei esse recado, rapaz, mudou a desgrama da... Vai, vai, assim, Ali Baba, Ali Babão. Tu vai sentar, tu vai ficar, tu vai sentar os 40 ladrão. Ali Baba, Ali Babão. Tu vai sentar, tu vai ficar, tu vai sentar. Puxa, puxa o paredão, vem assim, vai, vai. Are bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Are bum bum bum bum, are bum bum bum bum, are bum bum bum bum bum bum. Quarto de pregada, bicho. Balança bum, balança bum,